E aí, pessoal? Estamos aqui gravando nosso primeiro podcast para o site Melhores HQ. E vamos ter como tema o ano 1 do Injustice. É um HQ muito lido aqui no site e nós resolvemos juntar a galera aí, né, especialistas, para tentar explorar um pouquinho sobre esses HQs já lançados do ano 1, que fechou o ano 1 agora, no final de 2013. E a gente vai tentar um pouquinho desmiuçar isso daí, relembrar alguns fatos importantes que marcou nossos corações, não é mesmo? Então tá, aqui nós temos convidado com a gente toda a nossa equipe do site, começando com o Matheus na boa. E aí, Matheus? E aí, pessoal? Rodrigues! E aí, Rodrigues? Beleza? E aí, galera? Beleza? Tranquilo. E aí, Reisenberg? Pega no meu e diz que é teu. É nóis, bro. E o nosso Rico, todo mundo com nomezinho, né? Ran, tem que ter o Ran. E aí, Rico, beleza? Selva! Selva! Beleza, galera? É nóis, então. Observação, meu nome não tem Ran. É, o seu não tem. É o meu, quem que sou eu, né, cara? Eu sou o Joa Rai também. Não tem o Ran, mas tem o Ra. Beleza, então a gente vai tentar um pouquinho conversar sobre Injustice e lembrar algumas coisas que aconteceram, alguns fatos importantes, algo que passou e a gente ficou na dúvida e tal, pra deixar o ano 1 fechado e nos preparar pro ano 2. Conquest! Beleza, vamos começar aqui conversando um pouquinho. Eu queria saber sobre vocês, da galera, e o que vocês acham a respeito da Lois Lane ter ficado grávida pelo Superman. Como é que ocorreu essa... Tem que ser inseminação artificial, cara, porque senão não tinha sido partido no meio. É, eu acho que faz sentido também. Eu fiquei meio assim, né, primeiramente, cara? É isso, né? O cara é um alien. E ela é uma humana, então... Como é que se chamaria isso aí? Alienofobia? Não, alienofolia. Não tanto por causa, pelo fato do cara ser um alien, né? Mas por causa da força que o cara tem, né? Então, é a força, tipo, né? Porque... Como é que dá pra pensar... Por isso que eu te falei, o negócio vai, abre ela no meio, não tem lógica. Pô, foi um super fight, velho. Mas não tem lógica, não tem que ter lógica. A lógica só se aplica quando eles querem, então faz sentido. É, no HQ não explica nada, né? Agora a gente teve um caso que até o Rodrigues postou lá no Facebook, do Homem-Aranha, né? Como é que foi, Rodrigues? É, numa versão alternativa do hippie do Homem-Aranha, ele mata a Mary Jane com um esperma radioativo dele, de aranha. Então, se um esperma radioativo pode fazer isso, imagina uma, sei lá, além do radioativo, não que por o que o Superman tenha esperma radioativo. Eu tô me perguntando aqui, quem foi testar se era radioativo ou não, cara? Quem fica testando se os sêmen dos heróis são radioativos? É, tem que sair, tem que ter alguma clínica especializada em super-heróis, né? É, a vida desse cara não deve ser legal. Então, eu não sei, cara, essa questão, como é que foi essa concepção aí do fio da Lois Lane com o Superman. Achei estranho também, mas alguém tem alguma outra ideia do que possa ter ocorrido, de acordo com outros quadrinhos? A questão do Homem-Aranha, por exemplo, é uma realidade paralela, mas ele até, a gente comentou um pouco quando a gente começou a gravar, a gente tava falando da saga do clone, da década de 90 ali, a Mary Jane tem um filho com o Peter Parker, que nasce morto, entre aspas, né? Ele é lá, então não acompanha mais nada das edições da Abril do Homem-Aranha. Mas se os editores, se os roteiristas e os artefinalistas querem, que acreditamos que ele tem um filho, tem que concordar com... A gente só pode falar amém, na verdade, né? Não ficar puto. É, como eu disse, a lógica só se aplica quando... Exato. Convente. É, e na verdade é isso que dá uma mágica aos quadrinhos, né? Porque se fosse muito real, ia ser novela, ia ser outra coisa. Mas outra coisa, nós não temos também que engolir tudo que é jogado na nossa cara. Até porque não teria graça se não tivesse uma certa lógica. O que você acha aí, Rodrigo, a respeito disso? Os caras entendem que a gente não vai engolir tudo. Eles sabem que eles não podem exagerar, porque, uma, eles precisam que a HQ venda pra caralho. E como Injustice, na questão do jogo, foi muito, foi aquele boom, assim, pros fãs, então eles não vão pecar nesse ponto. O único ponto pecado, que foi pecado mesmo, é transformar o Superman num fascista, nazista. Ah, mas assim, era justificativa pra eles e aceitável. Até porque o ano 1 quase que o começo é explicando, justificando essa questão dele ter essa personalidade fascista, né? A questão ideológica dele, depois que ele viu a Lois morrer, foi tudo por água abaixo, né? Tudo porque, tipo, ele cansou daquilo. E, tipo, chegou, deu um nível e Coringa conseguiu fazer com o Superman o que ele não conseguiu fazer com o Gordon na Piada Mortal. Eu acho que esse é o grande ponto da bagaça. É, ele conseguiu fazer algo ali que poucas pessoas, no caso dele, não iriam enlouquecer com ele, né? Ele acabou virando um ditador que, com todo aquele poder, com o psicológico bem abalado, né? Eu creio que o que ele passou é quase pior do que o Gordon passou na Piada Mortal. E com todo aquele poder, né, que o Gordon não se dispunha, eu acho que realmente, cara, ele justificou essa ação que ele tomou. Ô Rico, o que, que você acha a respeito disso aí, da concepção do filho do Superman, dessa... Cara, eu acho que se o Hulk pode ter um filho na Marvel, por que o Superman não pode ter? Não tem um escravo que é filho do Hulk, então é justo o Superman ter um filho também. E como é, qual que é a justificativa do filho do Hulk? Ah, o Hulk, pra quem leu a Guerra Mundial do Hulk, que foi aquela história lá que juntou os Illuminati, mandaram o Hulk pra outro planeta, chegou lá e ele ficou sem poder, aí ele virou um gladiador, aí ele venceu essa luta nessa arena, nesse planeta lá, e virou rei desse planeta. Aí casou com uma alienígena, teve um filho lá, aí a nave que ele foi mandado explodiu tudo lá e ferrou com tudo. Mas nisso aí eu sei que o Hulk teve um filho, entendeu? Uhum. Agora você imagina, quem que é pior pra conceber um filho, o Hulk ou o Superman? Mas peraí, ele não tava na forma de Hulk quando ele concebeu o filho, né? Na forma de Hulk, você não tá entendendo, ele é o Hulk, entendeu? Então assim, se o Hulk pode ter um filho, por que o Superman não pode ter, entendeu? E a mulher era do tamanho da Lois Lane. Não, mas o que incomoda a gente é o fato dele estar na forma de Hulk quando concebeu o filho, né, cara? É a questão do diâmetro da coisa, né? Cara, tem que perguntar para um especialista isso aí, Vivi Fernandes, Mônica Mato, elas vão saber explicar essa história. Elas vão ter que ter muito gibi ainda, cara. Porque... Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. Ok, vamos deixar essa questão da concepção muito louca e super poderosa. Ou o filho não pode ser do Superman também, né? Pode ser do Luthor. Pode ser de qualquer um lá. Epa, calma aí, cara. Você tá entrando no assunto. Teoria da calma aí. Já. Tá querendo dizer que a Lois Lane traiu o Clark? Com o Lex Luthor. Com o Lex Luthor? Não sei se vocês lembram daquela série do Superman dos anos 90, uma bem antiga. Eu lembro até hoje que a Lois ia casar com o Lex. Mas eu não cheguei a ler, não. É bem antiga essa série. Tipo, então, se os caras conseguiram fazer aquela merda, que impede eles de fazer outra? Ah, mas eu acho que não... É, foi só uma piada mesmo. Mas de qualquer... Não, assim, só uma piada. Mas de qualquer jeito, mesmo que ela tivesse traído, o Superman não ia considerar que ela tava tendo um filho dele se eles nunca tivessem tido uma relação, né? Então, estamos considerando que eles tiveram uma relação. Agora, essa relação que é a questão, né? Que é o ponto que a gente quer chegar. Simplesmente vocês estão viajando no cara errado. Vocês estão falando de Lex Luthor, hein? Ninguém fala do Bruce Wayne, não? O Batman? Não, acho que não. O Batman, acho que... Não. Não faça isso com a minha infância, cara. Ele é incorruptível, por favor. Ninguém trai ninguém, é o mundo perfeito, pronto. É isso, vamos considerar que ocorreu, de qualquer jeito ocorreu a relação, porque se ele considerou que era o filho dele, beleza. Engolimos o sapo, que ele era o pai do menino, beleza. Continuando aqui, o Superman e o Batman, no começo, eles têm uma relação muito... entre aspas, é amigável, né? Porque ele chega, chama ele pra ser o padrinho, não é mesmo? É, o Batman, inclusive, fala assim, você tá com um sorriso bobo na tua cara. Então, ele tem aquela relação de amigos mesmo. Isso, próximo. Conhecer o outro, né? E que, no decorrer da história, até o final da HQ, um praticamente implora pro outro abrir mão dos ideais, né? O Batman defendendo os ideais dele, defendendo os novos ideais dele, e um praticamente implora pro outro abrir mão desses ideais, pra que um não tenha que matar o outro. É, mas aí já teve muita história que possa ter interferido, né? Eu acho que... Tem muita história. Eu acho que a amizade que os dois tiveram ali no começo, considerando nada de ruim tenha acontecido ali agora, eles levavam uma amizade bem, assim, pode-se considerar... Claro que teve várias outras histórias que aconteceram antes, que eles em conflito entre os dois, mas eles, no fundo, eles eram amigos, né? Vamos considerar eles como os amigos no começo. Mas... Lois Lane sai para atender um chamado como jornalista, né? Para um vereador que estava... Um vereador corrupto, né? Ela sai para atender um chamado jornalista. Daí o que acontece é que o nosso querido amigo Coringa e a Arlequina matam o fotógrafo que estava com ela. captura a luz. Enfim, o que nos leva a um assunto muito importante, né? Ao principal, que eu considero o maior choque que me levou a, assim, a, pô, esse HQ vai ser foda. Esse HQ pegou a DC assim, puff, né? Mudou um pouquinho o sentido nessa questão de manter uma linha reta, né? Eles pegaram o quê? A Lois Lane e simplesmente no primeiro episódio, né? Na primeira edição ou na segunda edição? Não lembro, mas acho que é. Na primeira edição que as duas lançaram juntas, né? Se não me engano. Pelo menos no nosso site a gente colocou as duas juntas. Então, no comecinho, ele já pega a Lois Lane e tira da história de uma forma brutal, né? E foi um susto que acredito que quem leu e essa parte a Lois Lane ser morta foi um choque muito grande, né? O que vocês acharam? Mas, porque assim, tava tudo de certa forma tranquilo, era só mais uma, vamos dizer assim, palhaçada do Coringa, e de repente, pá, ele vai lá e mata ela, assim, meio que sem mais nem menos. Teve esse plot twist que fez as pessoas continuarem lendo. Isso. Tipo, tava lá de boa todo mundo, aí chega a notícia do Coringa, acho que é só mais um dia normal, né, lutando contra ele, aí de repente, pei, morre a Lois. Eu acho assim, Johai, pra quem já é acostumado a ler DC Comics, a brutalidade da morte da Lois Lane não é uma novidade, porque a DC, ela já é conhecida como uma editora que costuma ter cenas brutais. Assim, as batalhas não é novidade, esse tipo de cena nas revistas DC. Pra quem só lia Marvel e viu DC a primeira vez, lógico, ele se chocou, porque a Marvel já é mais, assim, maleável, com cenas muito fortes, né? A DC nunca foi. Então, assim, pra quem já lê DC não é novidade nenhuma. Mas, tipo, nem é questão da brutalidade, porque... você vai lendo as edições, você vai vendo que tem bastante coisa brutal mesmo acontecendo. Mas, tipo, foi o que aconteceu com o personagem. É da forma que aconteceu, assim, né? Eu achei, cara, eu achei muito ofensivo. Tipo, bora começar uma série nova, pô, bora matar a Lois Lane, primeira edição aqui. É, e pegaram, e a forma que acontece, né? É, porque, tipo assim, é uma coisa meio que inesperada, né? Tipo, matou aquele cara lá, que eu não lembro o nome dele, que tava com a máquina fotográfica, e pegou ela, de repente, pô, ela morreu e já matou um tanto de gente lá na cidade. Isso, a forma com que o começo do quadrinho começa te leva a pensar o que os editores nos planejam pro futuro, né? Porque pega Metrópolis e, pô, já era, né? Destrói. Pega Lois Lane e destrói. Meu Deus, fudeu. Pegou as coisas mais importantes da vida do homem mais poderoso da Terra e simplesmente destrói, né? Então vai dar merda. Então eu acho que é uma forma que eles usaram também de prender o leitor, né? De ver o que ia acontecer, porque... Isso, porque se eles matam um personagem principal desses, assim, digamos, né? Se eles matam um personagem desses logo no começo, você fica tipo, pô, qualquer coisa pode acontecer nessa série. Isso. Não só com a Lois Lane, mas também como Coringa. Isso, né? Pois é, cara, a morte do Coringa, meu Deus. A morte do Coringa. Tão rápido assim. Foi o mais, um choque maior, assim, tá? A Lois Lane, beleza, a gente levou um susto, mas a morte do Coringa, pelo amor de Deus, cara. Foi muito foda, cara. A cara do Batman é melhor, no caso do Batman. E tipo assim, ele esconde ela, o Coringa, né? Ele esconde. O Batman esconde ele numa sala de chumbo, né? Se não me engano. Não, na prisão de Gotham. Não, eu acho que não é na prisão de Gotham. É na prisão de Gotham porque eu tô num quadrinho. Então, daí ele esconde, e é engraçado que ele pergunta pra ele assim, por que ele fez isso, né? Porque, e daí o Coringa explica que ele tá cansado de perder, ele tava querendo algo um pouco mais desafiador, né? E ele fala que o Superman irá se corromper. E no mesmo momento que o Batman fala que não, o Superman, ele é diferente, realmente é uma cena legal de si. Pra todo mundo que é fã e que não é fã de quadrinhos, pra ler, né? Porque é incrível, cara. Essa cena é incrível porque é o que faz... É o que fez a série, né? Superman ter mudado do nada. Ele chega lá, numa página tá de boa, na outra ele já tá perdido tudo, foda-se, já chega lá na prisão e mata o Coringa. Duas. Foi muito rápido. Ele se tornar o que ele se tornou. Isso. Esse quadrinho, cara, é um dos mais importantes do ano 1. Porque eles nos mostram tudo que vai ocorrer pra frente, né? A merda toda que vai acontecer. Ele desfaz também toda uma história do Superman. Do Batman com o Coringa. E mostra uma outra visão do Superman, que era um escoteiro. Ele tem toda essa visão. visão de escoteiro, né? E de uma hora pra outra tem esse reviravolta. E toda a história do Batman com o Coringa. Então esse quadrinho realmente eu acho um dos mais importantes do ano 1. Essa parte, né? O Superman matando o Coringa. É que eu acho que esse início, essa primeira introdução do Injustice foi, assim, um marco na história dos quadrinhos. Porque você tá vendo um dos heróis que é mais importante. Praticamente o Capitão América da DC pegar e se transformar num vilão, no caso. Mas assim, sempre a forma que aconteceu, a forma, a dramaticidade que foi colocada, eu acho que foi uma coisa nova, entendeu? Nas revistas. Então, assim, foi muito bacana. Eu acho que foi algo novo pra todo, pra leitores antigos e pra quem tá se adequando agora a começar a ler aqui, no caso. Começar agora, né? Porque muita gente tá lendo aqui agora por causa do game, né? Por mais que você. Por mais que você jogou o game, ou quem só viu os reviews na internet, sabe o que vai acontecer. Sabe, a história do game começa a partir de um ponto. A HQ vai chegar até nesse ponto. Eu não sei, agora eu não sei se eles vão passar a história que tá no jogo pra HQ também, ou se vai parar ali. Mas seria muito legal se eles pegassem e fizessem puxassem a história do jogo também pra dentro da HQ e finalizassem a HQ aonde o jogo termina. É, seria legal mesmo. Isso é um pesadelo. Agora eu quero saber de vocês, quem não fez isso, atira a primeira pedra. Na edição 6, o Superman tá lá no Fortaleza da Solidão, ele pega e tá ouvindo tudo que tá acontecendo no mundo e tal, e ele fala, não, chega. Daí ele sai de lá e chega lá no, em Bialia, não sei, um lugar no Oriente e tal, e fala assim, não, chega, isso aqui, agora a gente vai tomar conta do mundo, né? A gente não vai deixar mais essa covardia, essas guerras, conflitos internos, né, de países pequenos e tal. E agora eu quero que atire a primeira pedra, quem por um momento pensou, por que que eles não fizeram isso antes? É a melhor coisa a se fazer, entendeu? O que que vocês pensaram nesse momento? Cara, por exemplo, do meu ponto de vista, ele acreditava que nós éramos capazes de criarmos nossa própria utopia, que nós vamos aprender a conviver com nós mesmos. Só que o cara, tipo assim, foi tão traumático pra ele, que ele falou, não tem como, eles não conseguem, vou me impor. Aí que, por exemplo, aí ele começa a se impor pra quê? O ser humano é cruel por natureza. Você pode falar que não, que a gente consegue viver em sociedade, mas não consegue. O ser humano é ganancioso por natureza. E sem uma força maior pra tentar suprimir isso, eu acredito que Esse é o meu ponto de vista de achar que ele tava pensando isso, entendeu? O que você acha, Rico? Então, eu acho que esse momento que o Superman resolve tocar o terror, tudo, eu acho que ele simplesmente, sim, os caras que escreveram a revista, o roteiro do Injustice, eles se basearam nos conceitos do livro O Príncipe de Maquiavel, ou seja, que o medo impõe respeito. E já é uma coisa que nas revistas DC, quem já acredita nisso há muito tempo é o Sinestro. O Sinestro, eu acho que a forma de você manter a ordem é através do medo. E é uma coisa assim que realmente, assim, que o ser humano só conhece o seu lado mais nobre através da dor. Então, o que, que eu acho que os caras quiseram colocar essa ideia na mente do leitor, assim, que talvez seja isso, assim, a forma que a humanidade possa andar de uma maneira correta é através do medo. E quem melhor que é mais poderoso que Superman do que impor o medo na humanidade? Então você acha que naquele momento que você viu essa parte, você considerou que realmente ele, a partir do 6, até a edição 6, você acharia que ele tava fazendo a coisa certa ali? Te falar de se impor, falar, não, a gente vai, vamos cuidar dessa merda aqui. O que você achou? Olha, assim, não é que eu acho que ele tá fazendo a coisa certa, assim, ele pensa, não, vai fazer a coisa certa. É porque, assim, eu acho que quando você tem uma perda muito traumática como ele, às vezes toma uma medida radical, então acha que pra ele, o melhor recurso pra ele botar um fim nessa violência desenfreada que é, era do jeito dele impondo o medo. Impor, assim, o poder da força, que é o que muitas pessoas, às vezes, acabam fazendo. Por exemplo, assim, eu acho que nem no caso, o Superman se torna um ditador. Então, assim, geralmente os países ditatoriais, são dominados com um monte de ferro, ou seja, a população tem o seu presidente através do medo. Então, a forma de controlar que ele achou foi essa. Então, colocar como ele era o ser mais poderoso da Terra, então mostrar pro mundo isso, que ele é o ser mais poderoso da Terra e que não vai tolerar mais nada. E ele dá uma prova disso quando ele ataca aquele país lá e acabar com o ditador daquele país. Isso, exatamente. É o clone do Fidel Castro lá. Exatamente. Ele tá tão bolado que ele nem fez a barba, né? Ele tava... É isso que eu quero falar um ponto aqui. Tipo, eu achei estranho também o seguinte, é clichê, cara, esse negócio da barba. Toda vez a pessoa sofre um trauma em tudo quanto é lugar, né? Só em quadrinho, não. De repente tem uma barba nela. Tipo, pra falar que tá desculpado. Ele tá lá com a barba, daí quando ele leva o presidente lá do país, ele leva pra fazer o pronunciamento lá, a barba já desaparece. É porque ele já se recuperou psicologicamente, né? Ele já tá centrado de novo, né? Aí não precisa mais da barba pra provar pro leitor que ele tá triste. Essa questão dele ter decidido impor o medo na sociedade foi o resultado do que acabou de acontecer com ele, com o Coringa, Lois Lane e tal. Ele ainda tava com a mão manchada de sangue, com o braço manchado de sangue, nessa HQ. Aí ele chega lá e fala, ah, não vou mais respeitar esse negócio de ética, tipo, resolver diplomaticamente. Eu vou tocar o foda-se, eu sou forte, então pronto, eu vou fazer as coisas do meu jeito. É, exatamente, ele tava se contendo, né, ele tava, que nem o Heisenberg falou, tinha fé na humanidade, como o Batman continua tendo pra frente, né. Ele não tava interferindo, porque ele sabia que se interferisse ia dar essa merda toda que deu agora, no ano 1. Então, acho que ele se conteve, né, ele tava ali e falou assim, não, quer saber, eu não tenho mais nada a perder, eu vou mandar essa merda aqui, eu sei o que é melhor pra vocês, e acha que é o melhor e vai lá e faz tudo isso. Concordo. É, porque tipo, ele queria que a humanidade se consertasse, ele tinha esperança que a humanidade mesmo ficasse pacífica. Mas como isso acontece, né? Porque se ele interferisse, ia acontecer que nem quando teve aquela invasão alienígena lá. Ele simplesmente mata todo mundo, porque ele pode. É, e isso fica bem marcado, por exemplo, assim, e ele resolve, tipo, ele já tá se impondo, mas ele decide realmente se impor depois que os Estados Unidos sequestram os pais deles. Depois que os pais vão lá, sequestram os pais deles, aí com a ajuda do Flash, ou o Senhor dos Espelhos que sequestra o pai e a mãe dele, com a ajuda do Flash ele consegue resgatar o veinho e a veinha, e chega um ponto que nem no governo do próprio país que ele cresceu ele pode confiar. Pois é, então. E essa é uma questão que daí levou ele ainda mais a ir contra, né? Porque o Batman, o que aconteceu? Ele se afiliou ao governo, né? Literalmente, contra o Superman. Porque o governo dos Estados Unidos veio o Superman como uma ameaça, né? Ameaça toda a união de tudo que tá acontecendo. Mesmo tendo aquelas guerras naqueles países, e o Superman querendo não deixar essas guerras acontecer, mas eles veem como um conflito. Veem como o Superman como uma ameaça. E o Batman se afiliar a eles contra o Superman. É por isso que o Superman ainda fica mais pilhado, né? Até tem a edição que o Capitão Átomo tenta matar ele, né? O Superman ainda fala, o governo mandaram ele me matar. Então ele... Se ele tivesse a oportunidade que ele fizesse. Isso, né, que ele fizesse. Então o Superman fica mais pilhado ainda, né? Porque sempre ajudou o governo e tá tendo um reviravolta aí contra ele. E querendo ou não, assim, se a gente levar isso para um lado mais real da coisa, os Estados Unidos, né, que é onde se passa, ele financia muitas guerras. Então, o Superman tá querendo acabar com isso com as próprias mãos, tá aí meio que atrapalhando o governo americano, né? Então, também é um motivo. Ele tá tirando a soberania de... Por mais que o país ali, ele tá em conflito, ele tem a soberania. Por exemplo, o Brasil, ele é soberano sobre os territórios, sobre os estados. Se alguém vier aqui e destituir o governo e começar a se impor, ele vai começar a destituir a nossa soberania dentro do nosso próprio estado. Os Estados Unidos, dentro da HQ, no meu ver, é assim, se ele tá fazendo isso com esses países, logo ele vai fazer com a gente, porque o que a gente faz é bem pior do que eles fazem. Mas... Agora uma coisa assim que eu nunca entendi, é como é que ninguém sabe que Clark Kent é Superman. Não, calma aí, cara, não entra nesse assunto. Esse aí já é pra outra coisa. Pratique a descrença. Isso, vamos voltar lá no começo. Que nós simplesmente achamos. Acredite que aquilo aconteceu. Que é assim, pô. Que nem fala minha avó. Porque Deus quis. Exatamente. Porque os deuses quis assim. Exatamente. Entendeu? Aceita. Outra coisa que eu já li, eu já postei na página também, que não sei se vocês leram, a respeito do óculos. E quem leu? Eu já vi isso aí. Eu achei foda, cara. Eles usaram pra justificar, né? Exatamente os editores usaram pra justificar que é o seguinte, pra quem não viu, os óculos do Clark. Melhor, eu vou deixar o Rico explicar. Explica aí, Rico. Ah, que eu entendi tipo que uma espécie de poder hipnótico lá, que ele faz as pessoas olharem pra ele, mas não perceberem que ele é o Superman, entendeu? Pelo que eu entendi, ele tem um certo poder hipnótico nas pessoas. Deus. Mas é por causa das lentes kryptonianas. Sim, mas parece que é assim, ele pega lá nas lentes, lá no, na nave dele, beleza, e utiliza pra ele, né? Mas eu acho, eu creio, parece que, pelo que eu li, que ele também tem um poder meio psicológico da pessoa. E as lentes, elas só aguçam esse poder, não é não? Eu acho que é uma parada assim, Juhai, é porque eu não lembro assim, que eu li muito de relance, mas eu lembro que era essa parada mesmo do psicológico, tipo hipnose, entendeu? Que ele exerce sobre as pessoas quando eu tô olhando pra ele. Então vamos tocar o foda-se. Por que que ele não põe esse óculos aí e não conversa com o Batman? Então já que ele tem esse lance de hipnose, vou assim, vou... É, só que a gente não pode considerar tanto agora... Porque o Batman é o Batman, cara. Tem essa, né? Mas a gente tem que considerar que essa HQ é antiga, né? Que conta essa história do óculos. Vamos dar um pulo aqui pra frente? Na edição 9, temos alguém entrando aqui que muitos podem ter levado um susto, né? O Deus da Guerra. Do nada aparece ali do lado da nossa querida guerreira, Amazona. Só pra deixar um detalhe pros fãs de Deus da Guerra, que não é o Kratos, tá? É o Ares mesmo. É o Ares mesmo, né? Ah. Ele é muito foda, cara. Eu achei muito foda a armadura dele. Paguei palma. Se eu não tô enganado, é ele que chama... Faz muito tempo que eu vi os reviews do jogo, mas se eu não tô enganado, é o Ares mesmo que traz, pessoal, os heróis da realidade paralela pra acabar com a ditadura do Superman. Se eu não me engano, ele até tem uma parte que isso aí é revelado, se eu não me engano, na parte onde você luta com o Aquaman, cara. Faz muito tempo já que eu vi. Foi logo que lançou, eu fiquei bem louco, fiquei muito loucaço por causa do jogo, fui ver os reviews. E tá, mas se for olhar no contexto dos quadrinhos, é muito louco, cara, porque assim, tá tendo guerra e a nossa querida Amazona, né? Ah, eu acho ela foda, eu sempre gostei dela, cara, ela é bonita. Bonitona, machona. Não, sim, velho. Assim, vamos ela deixar tá do claro. Lado do Superman, meio que mexe pra cabeça dele. Ah, mas assim, num contexto geral, eu gosto dela. Porque ela é bonitona, então eu tô dentro. Tô achando ela legal. Então, vamos deixar claro que esse querido que ele tá falando toda hora é entre aspas, tá? Aí é, entre aspas. Tá perdoado. Tá. A Mulher Maravilha tá no meio da guerra, o pau tá comendo, aparece quem? O Deus da Guerra do lado. E ele se alimenta, né, de guerra, de conflito. E do nada, simplesmente, o Superman chega fodendo com o cara, tá ligado? Pra vocês verem como é que tá o nível de fodice, se pode dizer assim, o Superman, né? É o seguinte, vocês esqueceram de um ponto importante, que eu acho justamente pra perguntar pra Mulher Maravilha se o plano dela é tomar o lugar da Lois Lane. Aham. Ou seja, se ela quer ser a namorada do Superman, entendeu? Ele perguntou isso lá, e que a Mulher Maravilha tocou em cima dele justamente por isso. Ficou essa piadinha em cima dela. Ah, você quer tomar o lugar dela? Você quer ser a nova Lois Lane? Exatamente, sim, verdade. O Ares até fala, se você procura sua união, seria mais sensato matá-la agora. Aí que o Superman aparece e arranca o chifre dele. Eu acho engraçado que o Ares fala bem assim. Pôneis malditos, não é isso. Aqui, ó, ele fala exatamente assim. Nem mesmo Zeus poderia me enfrentar aqui. Sou mais poderoso aqui do que jamais fui em outro lugar. Então ele tava no meio de uma guerra ali, entendeu? Ele tava se sentindo tão poderoso que ele poderia encarar Zeus, né? Pelo que ele fala. Como ele tava se sentindo poderoso. E os caras acabam com ele como se não fosse nada, cara. Então, assim, eles estão muito... Isso nele igual na barata. É, eles estão muito, muito, assim, no nível de... It's over 9,000! Ah, e se você parar pra reparar no começo da HQ, tem a parte que a Mulher Maravilha tá derrubando os aviões, é igualzinho o Napa derrubando os aviões quando eles chegam no planeta Terra. É, eles estão num nível muito elevado, cara. Então, pra você ver, deixa o cara tudo porcado lá, tudo lascado, o Deus da Guerra que se sentia mais poderoso quase que Zeus, né? Claro que ele não enfrentou Zeus pra saber, mas ele tava se achando foda. Beleza. Mas ele enfrentou o Superman, né? Então isso. É, então nisso. Mas ele não é tão foda, não. Porque se no jogo Aquaman bate nele, então. Começou a zoar do Aquaman. O cara virou um bosta. I said this before and I'll say it again. Aquaman sucks. Falando da Mulher Maravilha. Então, ele, você vê como a Mulher Maravilha, ela não é como uma mulher confiável. Tipo, a maior parte disso se desenrola porque ela dá trela pro Superman e bota ela lenha pilha, na fogueira. Ela pilha o Superman, realmente. Não, tipo... É. Se você for vendo Flash, ponto de ignição, é a mesma coisa, só que ela tem um caso com o Aquaman. Pra você Eita, ver como, porra. Você vê como a filha da puta, na verdade, é a Mulher Maravilha. É, só que assim, ela tá tomando um lado só, né? Ela não levou a nada disso acontecer. Ela tomou um lado. lado, entendeu? Então acho que ela realmente, eu acho que, sim, ela pilhou bastante Superman, mas... É, mas tipo assim, ela foi lendo... É, o Flash tá do lado do Superman, mas tá ali como um apaziguador, né? Ele não tá tanto botando pilha que nem a Mulher Maravilha. Se for ver pelo esse lado mesmo, realmente, é verdade isso aí, fato. E por causa dessas atitudes da Mulher Maravilha, ela conquistou, tipo, milhares de pessoas que odeiam ela nessa série. Tem muita gente, você vê nos comentários do site, meu, tipo, todo mundo lá, Mulher Maravilha, lá, não gosto mais, ela quer otário e tal. É, tanto que os caras, se eles quiserem lançar uma série dela, eles vão ter que fazer um marketing muito bom, cara, porque todo mundo que leu a história odeia ela. E foram duas histórias, assim, bem... que atingiram bastante o público, né, em questão de quantidade, né, de leitores, que foi o Wonder Ignição e o Injustice. E nas duas histórias ela é filha da puta, entendeu? Então eles estão querendo lançar a série dela daqui uns dias. Já tem até atriz escolhida e tudo mais. Pô, os caras vão ter que fazer uma campanha de marketing violenta pra primeiro o povo parar de odiar ela e depois lançar a série. Eu acho ela muito, talvez pela criação das Amazonas, ela é muito durona, é muito chata, né, sei lá. Não tem uma personalidade legal, assim, chama o leitor, né? Sei lá, eu acho, eu considero assim. Não, mas você pode esperar aqui numa ilha de Amazonas que nem macho pode entrar. Você tem que esperar isso mesmo, é. São guerreiras, no caso. Como é que elas são macho até? Eu fiquei curioso uma vez, como é que elas nascem? É, elas caem sozinhas depois pra se aventurar. E aí elas encontram homens em outras ilhas. E aí depois voltam grávidas. Você nunca não leu? Não sei onde que eu vi isso. Não, tipo, eu não sei onde que eu vi essa história. Que elas saem da ilha e tal. Do lugar delas e se encontram com homens em outros lugares. Bom, mas... É na Princesa Guerra. É uma versão, né? Bom, então, o Superman... Vamos dar uma pincelada aqui, ele pega, entra em conflito com o Aquaman tenta enfrentar ele, no fim das contas quem vence é o Superman, né? Com toda aquela parada... Aparece o Kraken, né? Isso, achei muito foda aquele Kraken, cara, puta que pariu. Eu também, até marquei um tópico aqui, porque foi muito louco. Eu achei muito louco aquele Kraken, porque ele é gigante, eu tô até aqui na página 21 do HQ 11, cara. É muito foda aquele Kraken, cara, gigante, gigante. Só que o Superman também só atravessa ele como se fosse isopor, né? Então, se for considerar poder Superman. Kraken? Superman, né, cara? Não tem nem como dizer nada. Cara, ele só é grande, mas ainda é uma geleca do mar. É, uma meleca, né? Uma gelatinosa que o Superman só atravessa. E essa edição, como a gente falou, essa edição acaba com o Superman pegando a Atlântida e colocando no deserto, né? Tirando ela da água. Colocando Saara, realmente. E ele com a ajuda do Lanterna Verde. Um pouco antes dele jogar, colocar Atlantis no deserto de Saara, os Atlantes começam a invadir, né, a Terra. Isso, aham, exatamente. Ele faz lagosta, até o Cristo Redentor na... É legal, né? O Brasil marcando presença aí. É, todo negócio do Brasil, que quer mostrar o Brasil, vamos falar o Cristo Redentor lá. É, tem que ser, né? É a marca. É. O melhor que mostrar a favela também, né? Então, a gente tá num ponto que a gente tem que agora ter uma visão que temos time Superman, time Batman, né? Nós já separamos dois grupos aqui, no qual o Batman, equipe do Batman, tenta conter o Superman que tá tentando controlar o mundo, né? Então a gente já tem esse conflito aí entre duas superpotências, né? Duas pessoas que... Foi uma divisão interessante. Vocês lembram de uma outra divisão assim que aconteceu entre esses dois, que criaram times separados para combate? Divisão que não foi justa, né? Você tá achando que todos os poderosos ficaram mais do lado do Superman? Justamente. Todos os poderosos ficaram do lado do Superman e os heróis que não são tão poderosos ficaram do lado do Batman, né? Então, assim, foi uma divisão que, se você parar pra analisar, não foi tão justa. Então, porque do lado do Superman temos Mulher Maravilha, temos o Flash. Então, são praticamente os mais poderosos desse comic. É, tem... No Batman ficou o Batman, o Asno Turno, o Capitão Átomo. O Capitão Átomo, que o poder dele equivale ao do Superman. Temos o Sinestro, se eu não me engano. Não, o Sinestro ele vai aparecer no segundo. É ano 2. É ano 2. A Canário e a Mulher Gato. A Mulher Gato. O Lex Luthor. Lex Luthor é lá do Superman. Lex Luthor é o Superman. Lá do Superman? Lá do Superman. Cadê ele que faz a pílula, pô? Só se ele muda no ano 2. Não, mas ele tá agindo. Puta, cara, tem bastante referência que ele não tá. Ele tá do lado do Superman, mas tipo assim, tô do teu lado, mas tô em cima do muro. Concorda totalmente. É, eu acho que ele só tá esperando pra dar o tombo. Eu também acho que eu achei isso daí, mano. Tá esperando se matarem Eles estão se matarem pra dar o tombo. Tiano tá do lado do Batman. Então, e essa edição também marcou a separação definitiva do Batman e do Superman. Que o Superman chama ele, Bruce, venha comigo. Aí ele fala, não posso, Clark, sinto muito. Na edição 11, tipo, né? Até essa parte eles não estavam... É, na edição 11. Até essa parte eles não estavam inimigos declarados e tal. Foi aí que eles se separaram de vez. É, foi um momento que os dois tiveram junto, assim, pra ter uma conversa do que realmente eles iriam fazer, né? Pra mim, ele meio que tira... Ele já tava meio fora de si, né? Ele vai dar uma tirada de sarro pelo Batman não ter tido os pais, né? Os pais dele morreram. E o Batman pega e dá um soco na cara de ferro, né? Entre aspas. O Superman acaba... machucando a mão. E foi assim, né? Basicamente essa parte que foi declarada uma guerra entre os dois. Que realmente eles viram que tinham pensamento, formas de ver decisões que iriam tomar, que seriam contraditórias, né? Que iriam no futuro se confrontar. É nessa edição também que o Alfred já começa a olhar feio pro Superman. O que vai trazer as consequências mais tarde. Mais tarde, né? É. Consequências realmente muito legais que várias pessoas gostaram bastante, mas que a gente vai falar no próximo podcast. É, realmente o pessoal começou a gostar do Alfred, né? Porque eu sempre achei o Alfred uma pessoa muito sabida do tudo que ocorre assim no universo do Batman. Que realmente ele não é só uma pessoa que tá ali, né? Ele ajuda, de certa forma, o Batman em alguns aspectos. E ele tava por dentro de tudo que tava acontecendo ali. E já tinha tomado uma posição. Ele já sabia que o Superman tava fazendo algo realmente que iria afetar não só a população, mas o bem-estar de todo mundo, né? Os amigos dele ali. Então foi como assim? É isso aí, seu merda. Fica preparado que muita coisa vem aí pela frente. Então, Rico, você acha que o Alfred, ele tem um papel importante nessa história? Bom, simplesmente ele é o tutor do Bruce, a família dele morre, né? Uhum. E assim, na Injustice, ele é o braço direito do Bruce Wayne. Então a participação dele foi muito importante em toda a saga da Injustice. Como vai ficar dividido o nosso podcast em duas partes do primeiro ano, né? Então vamos deixar pra falar mais do Alfred, eu acho que no próximo podcast, né? Porque ele praticamente, digamos que ele é o cara da história, né? Do ano 1. É, ele tem um papel muito fundamental no final do ano 1, né? Pra quem leu sabe, realmente fala assim, uhul, vai Alfred, é isso daí. Toma um partido do lado dele, né? Porque o que ele faz realmente é muito maneiro, muito legal. A gente vai comentar no próximo podcast, então fica ligado, fique atento aí. A gente vai disponibilizar na página do Facebook a data de lançamento do próximo. Bom, espero que todos tenham gostado. Iremos ver se realmente vai dar certo o podcast. Espero que vocês gostem. E fiquem ligados aí que em breve teremos mais. Falou, um abraço! Eu li esses quadrinhos inteiros cantando a musiquinha da Liga da Justiça na minha cabeça.